desse jeito. Deixa ele pensar que está feliz. Deixa ele sonhar com o que sempre quis. Quando a linha passar, vai se acordar. Quando a noite chegar, vai se aí, eu quero ver se a rapaziada tá firmeza mesmo. Eu vou chamar no refrão, eu quero ver se vocês respondem mesmo.